Treco assim, bem apontado, ao nariz chato, assim, assim. Quando aparece a cor do velho, quando aparece a cor do velho. Belo não acredita na cor assim. Ele decide no terno velho, assim, assim. Porque ele quer um velho assado. Porque ele quer um velho assado. Mas mesmo assim, o velho morre, assim, assim. E o guarda-belo é o herói, assim, assado. Porque é preciso ser assim, assado. Porque é preciso ser assim, assado.